Álvaro, já deixo o operador de voltar em sinal e aliança que eu derivo Álvaro, sistema 0, contabilidade. Eu Sierra Golf Oscar, que foi no MT-830, curve à direita, a agilidade de circuito não padrão. Eu posso trazer a base para a gente. Autorizado, circuito não padrão. Seria possível que alguém possa fazer um toque com o toque emitido na 190 depois que segue posicional na 197? Thiago, o toque está indo ser presente por quê? Toque emitido na 190. Thiago, o toque está autorizado na 190. Que é remetida na 190, aguarda na autoridade de corte. Sierra Golf Oscar, autorizado, só que remetida na 10, verso 090 graus de inclinação. Cinco, eu decido autorizar para o meu pé, eu vou autorizar para o final do mês. Thank you. Tudo bem, da ONU 0, Sierra Golfe Oscar. Autorizado ir à base, o Serra Golfe Oscar da 17. Torre Salvador, boa tarde, socorro 645, da Secretaria de Estado, visto no campo. Número 645, continua a aproximação, agora a autorização de pouso, que são já. Qual é o seu posto, no mesmo? É um Cali 150 até 6. Serra Golfe Oscar, autorizado com posição 7, vento 090 graus e 1 lanche. Autorizado, pouso 97, Serra Golfe Oscar. Capaz de ver escapar, solo 2-2, seguida direita, sem solo 1-2-1, deixa na hora. Autorizado com instrução 0, vento 090 graus, 102. Vento com instrução 0, voo no 645. Puxa, solo 29, autorizado 77, reporte na Romeu de Campos. Houston, ID 2-3. decolagem, rodovia Cesar Bueno, para nível 190. Via Arbor 1 para 160 Azul 2781. Já 3283, contando o sistema 2288, alterno 2180, subindo até o nível 3.30. decolar, vento 100 graus, 109, roger, né? Decola ao 52, chama agora o controle 120, Chevrolet Small 8, Roger, né? 208, até daqui a pouco, Roger, né? 205. Salvador, muito boa noite, hoje é né? 209, de Corona, São Paulo. vou direto pro base, eu tô para nível 360. 1168, achando de situação, deixa com o nível de voo 050, autorizar o voar no aeroporto. Agora o controle 1208, voo 108, 1645, boa noite. Controle, boa noite, voo 1645. Servo 1. Voo 1645, acompanhada da decolagem, devia ser de favor, com o 360. Via servo 1 para 360, quando possível, voa letra. Voo 1645, acompanhada da cadeia, com o 360. Para 2000, letra, 1645. Salvador, boa noite, boa manhã. 0, vento 0 graus, 1, 1, 9, ou